André Cedeiros, o Moral de Henrique Coala. Vira pra mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. Meu pé chegou, papai. MC Mari, traça mais um aí, papai. Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou. Só não vem com conversinha dessa história de amor. Eu sei tu é safado e tu não vai me acompanhar. É pedido pros irmãos e por maloca vai sentar. Na minha boca tu não vai já já acabará, vai pro santo. Você vai por causa ideia, por maloca tô sentado. Vai socar, socadinha, que delícia, vai socar. E aproveita, vai, papai. Vai de boca, mexe. Vai socar, socadinha, que delícia, vai socar. Só me chama que eu vou, mas só não vem com conversinha dessa história de amor. Eu sei tu é safado e tu não vai me acompanhar, mas é pedido pros irmãos e pro maloca vai sentar. Na minha boca tu não vai ouvir de amor. Bandida da quebrada, bota pugino malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava babado. Gostei pra por causa ideia, por maloca tô sentado. Vai socar, socadinha, que delícia, vai socar. Aproveita o rio dele. Grava aí, R17 CD, fugindo do cavaco, R17 CD.